tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Chaque jour j'ouvre les yeux sur toi. Chaque nuit vient les fermer sur toi. Tu souris et je suis le plus heureux. Loin de toi, je suis si malheureux. Chaque fois que tu as cru en moi, tu sais bien que j'ai gagné pour toi. Ton amour me suffirait pour te donner un monde entier. Feel the rain, the waves, rain or tears.

giornata è sole, l'aria è serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa una giornata è sole. Quando fa notte io sole sera